Bem-vindos ao The Debate, nosso espaço dedicado à análise rigorosa e à exploração de múltiplas perspectivas sobre o nosso material. Sabe quando cartógrafos querem esconder uma montanha no mapa? Eles simplesmente pegam uma borracha e apagam aquilo do papel. E aí some tudo. Exato. De uma hora para outra, quem olha o mapa perde totalmente a noção de que existe um terreno acidentado ali, sabe? Fica tudo plano, limpo, totalmente neutro. É uma ilusão perfeita, né? Pois é. Mas o que acontece quando essa mesma borracha não é passada num mapa, mas sim na nossa linguagem do dia a dia? Essa é a grande questão. Tipo, o que acontece quando a imprensa apaga uma única palavra do nosso calendário e, com isso, acaba escondendo um século inteiro de sangue, de conflitos e de luta? É exatamente nesse terreno bem delicado que a gente vai pisar hoje. Sim, porque a gente está no finalzinho de abril de 2026, o feriado de 1º de maio está aí batendo na porta e a nossa missão na imersão de hoje é dissecar um artigo muito instigante do autor José Augusto Zanirati. O título é A Gramática da Exploração, Como a Imprensa Esvazia a História dos Trabalhadores. E a premissa central desse material, assim, nos obriga a pegar uma lupa e olhar para um vice de linguagem que quase todo mundo repete no piloto automático. Total. A nossa missão aqui, para quem está escutando, é entender a mecânica por trás dessa troca de vocabulário nos noticiários, sabe? Não se trata apenas de investigar a origem de um feriado. Não, de jeito nenhum. É uma imersão sobre como a escolha de uma simples palavra tem o poder real de construir, de moldar ou até de apagar completamente a realidade material das pessoas. Certo, vou desempacotar isso porque a distinção que abre a nossa análise é muito profunda. O texto faz uma defesa veemente de que dia do trabalho e dia do trabalhador não são, sob nenhuma hipótese, sinônimos. A gente não pode usar de forma intercambiável. Não mesmo. E para quem nos acompanha agora e talvez pense, ah, isso é só um preciosismo semântico? A argumentação principal do texto aponta que essa crença na neutralidade das palavras é uma baita de uma armadilha. Uma armadilha enorme. O que é fascinante aqui é como essa distinção revela ideologia invisível do dia a dia. Pensa bem na palavra trabalho. Tá. Linguisticamente falando, ela descreve um processo. É uma atividade, né, um verbo, que foi transformado num substantivo abstrato. O trabalho é a máquina operando, é o fluxo de caixa, a produtividade. É algo totalmente impessoal, né? Exatamente. É inerentemente impessoal. Mas quando a gente muda para trabalhador, olha só, o centro de gravidade da frase muda de forma radical. O foco passa a ser o sujeito humano. O indivíduo histórico ali de carne e osso. Isso. Aquele que opera a máquina, que desgasta o próprio corpo para que o processo aconteça e que, no fim das contas, tem o poder de paralisar essa mesma máquina. Nossa, é uma mudança de perspectiva que me faz pensar muito naquela velha metáfora da arte, sabe? Qual? Assim, comemorar o Dia do Trabalho seria tipo organizar uma exposição inteira para celebrar os pincéis e as tintas. E esquecer o pintor. Exato. Ignorando completamente os pintores que passaram madrugadas em claro ali, suando para criar as obras. Você celebra a ferramenta, a engrenagem, mas silencia quem inventou e operou tudo isso. Perfeito, é bem por aí. E aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque a fonte traz um exemplo muito provocativo para visualizar esse absurdo. O autor sugere o seguinte: se as palavras fossem realmente inofensivas, a gente poderia tranquilamente renomear o Dia das Mães para Dia da Maternidade. Nossa, e o impacto de usar Dia da Maternidade é, assim, imediato de se notar. Soa muito estranho. Soa clínico. Ao fazer isso, você dissolve a figura humana. A pessoa da mãe, com todas as dores dela, alegrias, aquele cansaço, as particularidades, tudo isso desaparece. No lugar da mãe de verdade, entra um conceito técnico, um processo biológico ou até um fenômeno sociológico distante, sabe? A tese central do texto é que o ato de nomear nunca cai do céu, nunca é isento politicamente. Sim, ele fala que transformar sujeitos humanos em processos abstratos é uma tática muito bem documentada para fazer com que lutas sociais pareçam só gestão de recursos humanos. Perfeitamente. Ao tirar a palavra trabalhador, aquelas greves por salários, os protestos por dignidade perdem a força. Tudo vira só uma celebração de, ah, a engrenagem está funcionando bem. O que naturalmente empurra a gente para a pergunta principal dessa nossa imersão. O que exatamente esse termo, Dia do Trabalho, está tentando esconder? Olha, essa é a chave para entendermos o peso do 1º de maio. O artigo usa uma metáfora fortíssima aqui. A palavra trabalho agiria como uma espécie de água benta linguística. Água benta? Isso. E o objetivo dessa água benta é lavar, purificar aquele sangue todo que foi derramado no passado. Tira o aspecto de luto e de revolta que a data tem. E para entender o que está sendo lavado de fato, a gente precisa voltar no tempo. A gente está falando do século XIX, certo? Exato. Mais especificamente, para o mês de maio de 1886, lá na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, durante os eventos que culminaram na revolta ou massacre da Praça Haymarket. Nossa, esse é o cenário mais bruto possível do ápice da Revolução Industrial, né? Aquela coisa de chaminés, fuligem para todo lado, fábricas engolindo a cidade. É, e sem nenhuma dessas regulamentações que quem nos escuta hoje toma como garantidas, né? O contexto ali era de jornadas absurdamente exaustivas. Frequentemente passavam de 14 horas diárias. 14 horas! É surreal pensar nisso hoje. E em condições de absoluta insalubridade. Tinha crianças trabalhando nas fábricas, acidentes que mutilavam as pessoas sem nenhuma compensação financeira depois, uma exaustão extrema. Então, em resposta a isso, aconteceu uma greve geral massiva. E a principal reivindicação deles era algo que hoje a gente acha um mínimo do mínimo, né? A jornada de 8 horas. Exatamente. A ideia deles era simples: 8 horas para trabalhar, 8 horas para dormir e 8 horas para, como eles chamavam, o que a gente quiser. E foi aí que a tensão dessa greve geral explodiu lá em Haymarket. Foi. E a mecânica do evento lá na praça foi trágica. A manifestação começou super pacífica, o pessoal fazendo discursos. Só que a polícia avançou para dispersar a multidão com muita truculência. E no meio dessa confusão, alguém, que até hoje não foi identificado, atirou uma bomba caseira no meio dos policiais. A explosão matou um oficial na hora e feriu dezenas de outros. Meu Deus. O pânico deve ter sido absoluto. Total. O pânico se instalou, a polícia começou a atirar contra a multidão no escuro, tiveram mortes dos dois lados, dezenas de civis ficaram feridos, e o que veio depois foi uma das retaliações mais brutais do Estado contra a classe trabalhadora que a gente tem registro na história moderna. E é aí que o sistema entra, né? O sistema judicial age como um braço dessa repressão. Porque as consequências foram muito além do confronto físico lá na praça. Começaram as prisões arbitrárias, Muitas. prenderam líderes sindicais que nem estavam lá no local quando a bomba explodiu. Eles precisavam de bodes expiatórios. A repressão exigia isso. As investigações foram totalmente apressadas e o julgamento que veio depois, olha, ele é estudado até hoje como um verdadeiro teatro jurídico. Uma farsa, basicamente. Uma farsa. O júri foi abertamente manipulado, o juiz era ostensivamente hostil aos réus. A condenação não teve base nenhuma em prova sobre quem atirou a bomba de verdade. Eles foram condenados pelas ideias deles, né? Pela política? O desfecho foi a condenação à morte e o enforcamento de 4 trabalhadores. Esse evento todo, a violência desse Estado usando o sistema legal para assassinar os líderes sindicais, isso gerou uma onda de choque global. E foi isso que deu origem à data oficial. Isso. 3 anos depois, em 1889, a Segunda Internacional Socialista, que era uma coalizão global gigante de sindicatos e partidos, eles oficializaram o 1º de maio como o Dia Internacional dos Trabalhadores. Então, para a gente deixar bem claro, o objetivo original da data não era fazer um churrasco no feriado ou, sei lá, celebrar a produtividade da economia. De jeito nenhum. Era um memorial fúnebre, né? Era para manter viva a memória desses mártires e servir como um aviso constante para todo mundo sobre qual é o custo real da luta por direitos básicos. E é por isso que a troca de palavras que o autor aponta é tão perniciosa. Quando a data vira Dia do Trabalho, toda essa violência, aquele julgamento forjado, a forca, o sangue derramado, tudo isso desaparece da nossa memória. A data fica, esvaziada. Esvaziada. Vira um feriado pacificado. A resistência é apagada da história e sobra só uma homenagem burocrática à atividade de trabalhar. Tá, mas olha só, eu vou atuar como advogada do diabo aqui, tentando entender quem consome notícia todo dia. O autor diz que chamar de Dia do Trabalho retira essa marca histórica que serve de exemplo para não repetir o passado. Mas será que as pessoas realmente esquecem a repressão e a criminalização só por causa de uma palavra? A gente não estaria superestimando o poder da semântica? É uma ótima pergunta. Mas a resposta que o autor traz é que não, a gente não está superestimando. A linguagem, ela baliza o limite do que a gente consegue lembrar e até conceber. Uhum, o mecanismo cognitivo coletivo, né? Exato. Imagine uma sociedade inteira que passa décadas sendo bombardeada por manchetes, propagandas na TV, discursos oficiais, todos celebrando o Dia do Trabalho. As pessoas crescem ouvindo isso. E aí as novas gerações crescem sem aquele gancho mental que conectaria elas à ideia de conflito e de luta. Se a palavra trabalhador some, o conceito de direitos do trabalhador passa a parecer algo abstrato. Parece que foi um presente do Estado e não algo que custou a vida de pessoas. É, não foi um presente. Foi arrancado a fórceps. O esquecimento não acontece do dia para a noite, sabe? Ele é uma erosão lenta e acontece todo dia. O que nos leva para um ponto de intersecção temporal que é absolutamente estarrecedor nessa história toda. Porque enquanto essa linha do tempo de Chicago e da Segunda Internacional estava rolando lá fora, tem uma outra linha do tempo que a gente precisa olhar para entender o Brasil atual de 2026. E esse contraste é fundamental para a nossa análise. É um contraste chocante. Pensa só, no período exato em que o mundo estava fervilhando, ali entre 1886 e 1889, os caras lutando para limitar a exploração de quem recebia salário. O que estava acontecendo aqui no Brasil? Se conectarmos isso ao panorama geral, o abismo histórico é brutal. Em 1888, enquanto a galera lá de Chicago já derramava sangue por jornada de 8 horas, o Brasil estava apenas, e tardiamente, assinando a Lei Áurea. Ou seja, enquanto o mundo industrializado tentava humanizar um pouco as engrenagens das fábricas, aqui no Brasil o ser humano que trabalhava ainda era, perante a lei, uma propriedade. Uma coisa, né? Uma mercadoria que podia ser comprada, vendida, torturada. O texto pontua essas trevas densas do nosso atraso histórico. Porque essas trevas não sumiram magicamente no dia seguinte à abolição. A elite agrária que detinha todo o poder na época escravagista continuou lá. Eles só adaptaram o modelo de negócios. A mentalidade continuou a mesma. Totalmente. O indivíduo que vendia a força de trabalho não era visto como um cidadão com direitos. Ele era só um recurso que precisava ser extraído até o limite da exaustão. E a conexão que a fonte faz disso com o nosso presente, com o cenário atual de 2026, é muito direta. Quando a gente olha para a estrutura de desigualdade de hoje, a gente ainda vê ecos dessa elite. Essa desumanização contínua que o artigo relata tem linha direta com esse passado. Tem sim. E tem um exemplo prático que o artigo cita, que é a luta contemporânea pela diminuição dos dias de trabalho na semana. A jornada de 4 dias, que está super em alta agora. Exato. Esse debate é o sintoma perfeito dessa herança ideológica. Quando os trabalhadores hoje pedem para trabalhar 4 dias na semana, mostrando os ganhos de saúde mental, usando inteligência artificial para apoiar a produtividade, a reação de certos grupos não é técnica, é visceral. Sim, a narrativa sempre tenta enquadrar isso como se fosse um capricho, né? Ah, é um luxo de uma geração que não quer trabalhar duro. E a história sendo jogada contra os próprios indivíduos, sabe? Como se reivindicar tempo de vida fosse sinônimo de preguiça e não um avanço civilizatório normal. O autor vê essas pautas de 2026 como a continuação lógica da resistência que começou lá em Haymarket. É a mesma esteira de reivindicações, nunca parou. E as pessoas lá no século XIX também eram chamadas de radicais preguiçosos por quererem trabalhar só 8 horas em vez de 14. As forças que se opõem hoje herdam essa visão de que qualquer tempo do trabalhador que não seja dedicado a produzir riqueza para outra pessoa é perda de tempo. Bom, e se essa desigualdade e precarização ainda são o status quo hoje, a gente precisa fazer aquela pergunta incômoda. Quem é que lucra com essa amnésia coletiva? E aqui o artigo faz um movimento muito agressivo, apontando o dedo direto para a imprensa tradicional. É uma crítica severa. A crítica de que a mídia tradicional é cúmplice dessa adulteração histórica. O autor diz que o erro de falar dia do trabalho não é ingênuo. É uma demarcação ideológica de classe invisível. Isso levanta uma questão importante. A acusação é que, ao pacificar o vocabulário, a imprensa pacifica o público. E isso atende muito bem a quem financia esses mesmos meios de comunicação. Mas, peraí, vamos olhar para o dia a dia de uma redação para tentar ser justo com a complexidade disso. Será que todo jornalista, todo âncora de jornal que fala no ar Feliz Dia do Trabalho, está fazendo isso de propósito, tramando ativamente contra a classe operária? Ou a linguagem já está tão enraizada que virou modo automático? A pessoa só lê o teleprompter, né? É aí que entra um conceito-chave do texto, que é a tal da ignorância funcional. Ignorância funcional, explica isso pra gente. A premissa do autor, explicando de forma imparcial aqui, é que não importa se é malícia ou se é piloto automático. A ignorância funcional opera pela inércia. E ela é o maior perigo. Pensa num jornalista sobrecarregado, com prazo curto. Ele tem que escrever uma manchete rápida. Ele vai no termo que gera menos atrito. Trabalhador soa muito militante, muito combativo. Trabalho soa neutro, institucional. Agrada mais os patrocinadores, não assusta ninguém. Exato. O sistema vai selecionando naturalmente as palavras que não incomodam. Mas, consciente ou não, o resultado prático de esvaziar o sentido revolucionário da data trabalha a favor de quem lucra com a exploração. É aquele ditado, né? Para quem tem a obrigação de apurar a verdade na imprensa, não conhecer a história não é só um acidente. Acaba sendo uma escolha editorial terrível. Perfeito. Quando todos os canais, todas as rádios repetem o termo higienizado, a versão adulterada vira a verdade oficial. Uma imprensa que desconhece a história não serve aos trabalhadores, mas serve à manutenção desse status quo de 2026. Onde a gente continua vendo jornadas exaustivas e baixos salários. É a linguagem funcionando como um trator que nivela tudo. Porque se o trabalhador desaparece da manchete no dia do próprio martírio dele, como é que ele vai se enxergar com força para exigir menos dias na escala de trabalho hoje? É invisibilidade na TV, gerando invisibilidade na mesa de negociação. Afinal, quem controla as palavras controla a memória. E quem controla a memória dita o futuro. Para amarrar tudo que a gente desempacotou nessa imersão hoje. A grande lição, segundo a fonte, é que a gente precisa ressignificar o 1º de maio. Urgente. Ele não é uma celebração burocrática neutra. O 1º de maio é um monumento gigantesco à resistência humana. O autor chega a usar a expressão raiva organizada, né, para descrever isso. Sim, um dia de memória e de raiva organizada. E o apelo do artigo é justamente para não aceitar essa adulteração, para resistir. Falar e escrever Dia do Trabalhador é um ato de não deixar a borracha apagar a montanha do mapa. E a utilidade disso para o dia a dia de quem nos escuta é enorme. O convite agora é prestar mais atenção ao vocabulário, seja assistindo ao jornal ou lendo e-mails no ambiente corporativo a partir de hoje. Observar quem é o sujeito da frase. Tem que ficar de ouvidos bem abertos. Com certeza. E pensando nessa linguagem corporativa, o texto nos mostra como apagar a palavra trabalhador dilui o sujeito histórico. Então, para encerrar, fica a reflexão. Quantas outras palavras no nosso dia a dia moderno, sabe? Termos tipo colaborador, ou recurso, ou até capital humano. Nossa, capital humano é clássico. Pois é, quantas dessas palavras estão silenciosamente fazendo exatamente o mesmo trabalho de reescrever quem realmente detém o poder de transformar o mundo? A gente está sendo chamado de máquina e de orçamento sem nem perceber. Fica aí essa pergunta pairando no ar, para vocês pensarem.